Passamos a palavra para Marluce e para as boas-vindas a todos. Desfazemos a mesa nesse instante. Passa a palavra para Marluce e posteriormente a palestra. Então, meus amigos, mais uma vez, boa noite. É difícil conter a emoção, né? Mas, como foi colocado aqui, esta é uma avant-première. Então, que antecede, né, a reinauguração oficial do nosso auditório, professor Manuel Coelho Neto, e também uma preparação, uma introdução para o nosso trabalho de amanhã, que é o encontro de unificação dos trabalhadores do movimento espírita aqui da capital. No interior, nós já fizemos alguns encontros, está faltando só um, né, Milton? Está faltando só o do quinto conselho, né? Do quinto conselho, que é na região de Arapiraca, aquela região por ali. Então, o nosso trabalho hoje, ele é a preparação, a introdução do que nós vamos ter amanhã, pela manhã, com todos os trabalhadores do movimento espírita nas diversas áreas de atuação. E como preparação, nós trouxemos uma reflexão sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente este aí, os trabalhadores da última hora. No capítulo, os trabalhadores da última hora, os espíritos se referem especificamente aos espíritas. Textual, nós somos os trabalhadores da última hora. Que última hora é esta? Por que o Evangelho, há 150 anos, já fazia esta referência sobre os trabalhadores? Kardec, ele coloca no Livro dos Espíritos que o Espiritismo será o que dele fizerem os homens, nós. Então, nós somos responsáveis pela divulgação da doutrina, pela cristianização do planeta, já que temos como missão o Brasil, os brasileiros, os alagoanos, de missão de coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, os trabalhadores da última hora traz esta reflexão para nós. E os discípulos, ainda no tempo de Jesus, preocupados com as questões, né, dos sinais dos tempos, quando as coisas iriam acontecer, porque Jesus, ele preparou aquelas criaturas, aqueles amigos, para o futuro. Preparou para as coisas que iriam acontecer. Então, os apóstolos perguntavam a Jesus: Senhor, como é que nós vamos saber quando vai terminar? Quando as coisas vão acontecer? Por quais sinais nós vamos verificar o fim dos tempos? Então, os sinais, Jesus falava que eram as grandes tribulações. E já lá, naquele tempo, ele falava no sermão profético de Mateus, é grande, né? O sermão profético é 16 versículos, tem muitas informações, mas nós tiramos esta que achamos interessante. Então, quando a gente poderia identificar os sinais dos tempos para nos prepararmos? Então, ele disse, quando percebêssemos a restauração do culto ao bezerro de ouro. Culto ao bezerro de ouro aqui, significando as coisas materiais. Então, quando nós percebêssemos que as coisas materiais estavam mais exaltadas, ou mais evidentes, ou mais que a gente se preocupasse mais com elas, sinais dos tempos. Quando estivéssemos convivendo com falsos cristos e falsos profetas, indicativo dos sinais dos tempos, das grandes tribulações. Quando nós estivéssemos convivendo com guerras, guerras entre nações, guerras nos lares, guerras nos centros espíritas, guerras entre as famílias, guerras entre as pessoas. Quando nós percebêssemos que estamos convivendo com a fome, fome de alimentos, mas também fome de afeto, fome de conhecimento, fome de relacionamento no mundo, nos lares, na casa espírita. sinais dos tempos, estivéssemos convivendo com os terremotos. Terremotos, maremotos, tudo isso nós sempre convivemos. Mas só que, nos sinais dos tempos, isto estaria mais evidente. Mas Jesus falava para os apóstolos. E nós percebemos que a sua fala está atualíssima. Mais de 2000 anos. Quando estivéssemos convivendo com tribulações, escândalos de toda a ordem, descumprimento das leis, leis divinas, leis humanas, ultraje à vida, aborto, pena de morte, enfim. Jesus falava para os discípulos, tempos depois, ao receber em espírito os cristãos, os primeiros cristãos martirizados no circo romano, Jesus disse a mesma coisa com outras palavras. Ele falou, depois de longa era de sacrifícios, e aí Jesus já estava se referindo ao futuro. Tudo nesta fala, neste discurso que ele proferiu ao receber os cristãos martirizados no circo romano, que está escrito no livro de Emmanuel há 2000 anos, se refere ao futuro. Então ele disse, depois de uma longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer. A doutrina da redenção é o consolador prometido, a doutrina espírita. Trabalharemos futuro com amor na oficina dos séculos porvindouros, tudo futuro. Terceira idade, né? Trabalharemos na oficina dos séculos porvindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Esses elementos destruídos, Jesus estava se referindo à sua doutrina, que nós, ao longo dos anos, dos séculos, destruímos, adulteramos, transformamos, mudamos, alteramos os seus ensinamentos. Então, ele vai reorganizar tudo e o material passível de ser aproveitado para organizar um novo ciclo evolutivo. Então, há 2000 anos, Jesus estava se referindo ao futuro e organizar tudo para este novo ciclo evolutivo, que é a nova era do mundo, do novo homem espiritual. Então, Jesus estava orientando, alertando, pode passar, informando. E em 1862, muitos séculos depois dessa fala de Jesus, os espíritos continuam a nos advertir, a nos alertar, dizendo, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas, profetizadas por Jesus para a transformação da humanidade. Isto está exatamente no capítulo 20, objeto da nossa reflexão de hoje. Bezerra de Menezes, 1862, em 2004, os espíritos voltam a dizer a mesma coisa para nós. Como a dizer? Preste atenção. A hora chegou. Fique alerta. Olhe o seu papel. Olhe o seu compromisso. O que você prometeu, como nós vamos ver na sequência. Então, Bezerra diz, não podemos negar que este é o grande momento de transição. Trava-se em todos os segmentos da sociedade, nos mais diferenciados níveis do comportamento físico, mental, emocional, trava-se a grande batalha. Então, estamos nesse momento. Neste momento da grande batalha. Então, nós precisamos ficar atentos para o que nós precisamos fazer. Conforme nós já sabemos, Jesus transplantou da Palestina para as terras do Cruzeiro a árvore frondosa do Evangelho e deu para o Brasil a missão de cristianizar o planeta. Este é o nosso compromisso. Este é o nosso papel. Então, os espíritos vêm advertindo ao longo dos anos. 2006, Joana de Ângeles volta a dizer a mesma coisa com outras palavras. Opera-se na Terra, neste largo período, mais ou menos 50 anos, a grande transição anunciadas pelas Escrituras por Jesus e confirmadas pela doutrina espírita por todos os espíritos, principalmente na Gênesis, último capítulo, são chegados os tempos. Lá escrito há mais de um século e meio. Mas hoje nós podemos colocar no presente, os tempos chegaram. Estamos neste tempo. Então, foi feito o convite para nós, ao longo de toda essa trajetória, como Jesus vai explicar para nós, em sua parábola, em sua história, os trabalhadores da última hora. E o convite nós firmamos. Convite é compromisso. Convite é envolvimento, convite é responsabilidade. E quem diz isto é, mais uma vez, o patrono deste mês da unificação, Bezerra de Menezes. Então ele disse, firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus, antes de mergulhardes na indumentária carnal, antes de renascermos, nós abrimos o nosso coração. Fomos convidados para trabalhar na vinha do Senhor e aceitamos o convite, conforme disse Bezerra. O compromisso de servir a Jesus com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe serias fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício. Sacrifício para muitos é vir uma sexta-feira à noite aqui. É sacrifício para algumas pessoas, deixar os seus lares, seus compromissos, mas este é um sacrifício mínimo. O sacrifício maior é nos devotarmos de corpo e alma à causa espírita, à doutrina espírita. Então, este é o nosso compromisso. E Bezerra de Menezes, já em 1890, os espíritos, eles são interessantes, né? Porque eles são atemporais. Suas mensagens não têm tempo. Uma mensagem de 1890, será que ela está atual? Então vamos ver o que diz Bezerra de Menezes em relação à revelação da missão coletiva de um país, que é o Brasil. Então ele diz, os espíritas do Brasil tiveram sua tarefa sublime, porque tem por base a moral do Evangelho. Que têm eles feito para desempenhá-la? Que temos feito? Que se tem feito no Brasil, no ramo que ele foi distribuído? Ele se refere que a Europa, por exemplo, teve como tarefa distribuída a questão da ciência, do conhecimento. E a Europa cumpriu o seu papel. Mas ao Brasil coube a tarefa do Evangelho no mundo. Então ele pergunta, que têm feito os brasileiros para desempenhá-la? Que têm feito os alagoanos para desempenhar esta tarefa? Ainda Bezerra de Menezes, mensagem de 1890... publicada no Reformador em 1920, republicada no Reformador em 1942, trazida para a atualidade em 2013, com a mesma característica da mensagem. Então ele diz, qual o resultado que se tem colhido quanto ao desenvolvimento da tarefa que nos foi distribuída? Esta é a nossa reflexão para hoje e para amanhã. O que temos feito com a doutrina espírita em nosso estado, em nossa cidade? Temos colocado a doutrina a favor das pessoas? Temos consolado corações? Temos levado aos corações aflitos o soerguimento dessas almas? O que temos feito com a tarefa que foi distribuída ao Brasil desde o Evangelho de Jesus, desde a vinda de Jesus na Terra. Então, diz Bezerra, compreende-se que já é tempo 1890. Já é tempo de se ligarem todos os esforços dos espíritas para que se cumpra nesta parte do planeta, Brasil, a tarefa que lhe foi distribuída. Evangelho no lar e nos corações. Evangelho no mundo. Evangelho no Brasil. Então, 1890, a pergunta continua atualíssima. O que temos feito com a nossa doutrina, com o nosso evangelho? O processo, diz Filomeno de Miranda, 2012, o ano passado, no livro O Amanhecer de uma Nova Era. O processo de transição apresenta-se há um bom tempo, já vem de algum tempo, nas fases específicas, ocorrências sísmicas, maremotos, terremotos, tsunamis, isto aí faz parte. Os sofrimentos morais, estamos convivendo com ele, sofrimentos de toda a ordem. As enfermidades dilaceradoras, as lutas, as dores coletivas, tudo isso nós já estamos convivendo. Mas o que é que nós estamos fazendo com a doutrina para consolar os corações? Será que a nossa casa realmente está de portas abertas? A nossa casa mental, o nosso coração, estamos abraçando as pessoas? O entorno da nossa casa espírita está realmente sensibilizando aquelas criaturas? Ou nós nos conformamos com aquelas pessoas que sempre vêm às nossas casas as mesmas? O que estamos fazendo para que a doutrina vá às ruas ou chegue mais perto dos corações aflitos? O processo de transição já aconteceu, já começou. Dona Joana, para quem não conhece, minha amiga Jo, ela diz, a melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente este momento, a grande transição, é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Então, como eu estou enquanto trabalhador do movimento espírita? Eu sou a harmonia do conjunto? Ou eu sou a nota dissonante deste concerto harmonioso de Jesus? Eu sou aquele que leva a contribuição ou aquele que leva a discórdia, a desunião, a indiferença, a crítica pela crítica? Como eu estou neste papel que me foi confiado na visão geral de tarefa distribuída para o Brasil? Então, estes questionamentos que nós precisamos fazer. E Jesus traz para nós a história, a parábola que retrata o nosso momento, que retrata o nosso perfil de trabalhador da doutrina espírita, de trabalhador espírita, o trabalhador e a última hora. Esta é a última hora, não vamos ter outra, ou melhor, vamos ter outra. E outras, mas quando? Em que situação? Em que condição? Em que cidade? Em que país? Não sabemos. Então, por isto que esta é a última hora, no sentido de que é a hora mais importante da nossa vida. É esta que nós estamos vivendo. Então, Jesus contou a história, já conhecida de todos nós, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, muito cedo, a fim de assalariar, contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo encontrado alguns, convencionado, combinado com alguns, que pagaria X, um denário, ele mandou esses que ele encontrou de madrugada para a sua vinha. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. E pronto. Então, na parábola, o reino dos céus é Deus em nós. É a nossa transformação, é a nossa melhoria por meio do trabalho. O trabalho que nós temos no nosso trabalho profissional de ser melhor, mais paciente, dentro de casa, na casa espírita, onde quer que nós estejamos. É o nosso trabalho interior, é aquisição das virtudes que nos falta. Será que nos falta muitas virtudes? Algumas. Não vamos relacionar. Não temos tempo para isto. O pai de família da parábola é Deus, como todo pai bondoso, amoroso, justo e misericordioso, possibilita oportunidades para os seus filhos trabalharem e crescerem, como nós fazemos com os nossos. Deus faz muito mais. A vinha da parábola, da história, é toda a humanidade. É o movimento espírita, a vinha é a casa espírita, a vinha é o nosso coração, seara para trabalharmos o planeta inteiro. O denário da parábola, o pagamento pelo trabalho realizado de acordo com a capacidade de cada um. Deus, Jesus, não pede mais do que o que você pode dar. Então, a gente não pode dizer, eu não faço porque não sei. É inteligente. Deus deu a inteligência para aprender. Tudo que a gente não sabe, pode aprender e realizar. Então, seguindo a parábola, veja bem, o pai de família, Deus, saiu de madrugada, assalariou, contratou alguns. Saiu de novo, à terceira hora, 9 horas da manhã, e vendo que ainda tinha gente sem ter o que fazer, o que é que vocês estão fazendo aí? Vão trabalhar na minha vinha, e eu pagarei o que for justo, disse ele. Eles foram. Pode passar. O dono da vinha saiu de novo, mais uma vez, à hora sexta, meio-dia, e à hora nona, 15 horas da tarde, e fez o mesmo. Ainda tinha gente sem trabalhar. Naquela época, as pessoas eram contratadas assim, na praça. A praça ficava cheia de gente, e os patrões, os donos das vinhas, iam lá e contratavam as pessoas. Então, saiu de novo. Então, o que significa este saiu de madrugada? Saiu de manhãzinha, saiu meio-dia, saiu 3 horas da tarde. São os convites que Deus faz para nós. Convites para trabalhar na sua vinha. Então, saiu de novo. É um novo chamado. É uma nova oportunidade. E aí a gente faz a reflexão. Quantos convites nós vamos precisar receber para trabalhar para Jesus? Quantos convites ao longo da nossa trajetória de espírito em evolução nós já recebemos? Quantos nós já aceitamos para trabalhar? Então, nova oportunidade para reparar as horas negligenciadas que nós perdemos. E aí, quando nós temos uma casa espírita sob a nossa responsabilidade, quando nós temos em nossas mãos uma tarefa da casa espírita para desempenhar, muitas vezes nós fazemos biquinho, porque eu não gostei, eu não gostei do jeito assim, eu não gostei assado, eu vou sair daqui, vou fundar outro centro. Então, quantas vezes nós não temos as oportunidades e deixamos passar? Muitas vezes. Então, esta reencarnação é a mais importante, é um novo chamado, um novo convite de Jesus para a sua vinha. Quantas vezes ele vai nos chamar para nós nos dirigirmos até ele? Pode passar. Então, a parábola continua. Saindo mais uma vez, veja quantas oportunidades Deus está nos dando para trabalhar na sua vinha. Saiu mais uma vez, a hora 1:10, já à tardinha, 17 horas, e encontrou outros que também estavam sem ter o que fazer. E disse, o que é que vocês estão fazendo aí? Vão para a minha vinha. Então, este é o nosso papel. Enquanto dirigentes de casa espírita, enquanto coordenadores de trabalho, de tarefas, de áreas, convidar as pessoas para virem para a sua seara, convidarem para o trabalho. Quantas vezes nós vamos ficar assistindo palestra, sentado na mesma cadeira, embaixo do mesmo ventilador, 30 anos. Quantos convites para trabalhar a casa espírita não nos faz? E nós não queremos. Ficamos como diz Raul Seixas em sua canção, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, saiu mais uma vez e disse, ide vós também para a minha via. Então, Deus está dando oportunidades para todos nós. No capítulo 20, os Espíritos são taxativos em afirmar, em explicar para nós. Os trabalhadores da primeira hora foram os profetas, Moisés, depois os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, finalmente, os espíritas, nós. Está lá, textual, capítulo 20, item 3. Finalmente, os espíritas, anunciados e preditos desde a aurora do advento de Jesus. Mesmo chegando depois, receberão a mesma recompensa, se fielmente trabalharem, se fielmente cumprirem o compromisso para o qual foram convidados e aceitaram, convidados por Jesus, conforme disse Bezerra. Então, meus amigos, esta é a nossa história, os trabalhadores da última hora. Mas os da última hora podem ser nós mesmos. Nós estávamos lá na primeira hora. Quantas vezes não fomos chamados? E quantas vezes aceitamos trabalhar? Então, esta é a oportunidade. Nós não vamos partir desta para outra sem algo nas mãos para levar. É preciso dar conta do nosso compromisso, do nosso convite. Tanto dirigentes quanto trabalhadores, e não importa a tarefa. Não importa se a tarefa que eu tenho na Casa Espírita é entregar a mensagem na porta. Esta é uma tarefa nobre e digna ao dirigente. Não importa se é aquele que varre a Casa Espírita, que arruma, que limpa. É uma tarefa, é a sua tarefa. Mas é a tarefa que você vai fazer porque foi convidado para ela, aceitou o convite e está desempenhando. Então, ao cair da tarde, o dono da vinha, Deus, na parábola, chamou o que cuidava dos seus negócios. E aí, quem era que cuidava dos negócios? Quem era o gerente comercial? Wagner, você sabe, tem ideia? Se o dono da vinha era Deus, quem será que cuidava dos negócios de Deus? Jesus, né? Então, chama os trabalhadores, disse o dono da vinha, e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. A gente pode até achar estranho, mas quem chegou por último, por que chegou por último? Na parábola, porque não tinha trabalho. Não é que eles não quisessem trabalhar. Eles não foram assalariados porque ninguém os contratou. Então, também acontece isso na Casa Espírita. Às vezes, aqueles trabalhadores que chegam por último, muitas vezes dão conta do recado, são entusiasmados, são criativos. E aqueles que já estão há muito tempo, já olha meio atravessado e diz, chegou agora, eu já estou aqui há 30 anos e esse daí quer me ensinar. Então, os últimos podem já ter sido os primeiros. Tem experiência, tem envolvimento, tem compromisso. Não importa o tempo que nós temos de doutrina espírita. Não é isto que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o envolvimento, o compromisso, a dedicação, a seriedade, a responsabilidade. E só tem isso quem já viveu, quem já tem experiência. Então, os últimos podem ter sido os primeiros que estão retornando. Então, não importa nesta conta a questão de eu vou pagar aqueles que trabalharam mais. Como nós vamos saber quem já trabalhou mais? Importa pegar a enxada e arrotear o terreno. É assim mesmo que fala? Tem algum agrônomo aqui? Pode passar, Marcinho. Arar, né? Marrotear o terreno, tá errado. Tá certo? Não importa. Importa que nos comunicamos. Então, o mérito de cada trabalhador, diz aí Rodolfo Caligares, não é o tempo de trabalho, mas a produção, o devotamento de corpo e alma às tarefas. Isto feito com dedicação, com carinho, com zelo. Então, muitas vezes está há 50 anos na doutrina, mas faz tudo de má vontade, amarrado. Vou ter que ir hoje para a mediúnica. Vou ter que ir hoje para... Vou ter que ir. Então, e aquele que chegou agora, mas que já tem, talvez, uma história passada em momentos diferentes, está mais ativo, está mais disposto, mesmo já beirando a terceira idade. Não é? Tem alguns aqui que estão neste hall, inclusive eu. Então, fica a reflexão para todos nós. O que estou fazendo com essa hora? Essa hora que Deus ofereceu para o trabalho no bem. Então, quantas pessoas são convidadas, passam pela instituição como convidados? Quantas permanecem trabalhando na Seara? Servindo a Jesus com fidelidade nas tarefas que lhe foram confiadas. Instrutor de grupo, coordenador, monitor, dirigente, palestrante, organizador, administrativo, enfim. Quantos passam pela instituição e ficam? Quantos são aqueles que exigem condições para trabalhar? Jesus não exigiu condição nenhuma. Os seus discípulos, muito menos. Imaginem como era no tempo de Jesus sair de uma cidade para outra, no lombinho do burro, a pé, no sol causticante, naquelas paragens sem muita sombra, sem muito vento. E eles iam. Imagine o trabalho de Paulo para divulgar a doutrina, o evangelho de Jesus, indo, naufragando muitas vezes em suas viagens, recebendo críticas. Como foi o trabalho de Paulo naquela época? E hoje nós temos o carro, ar-condicionado, o tablet para fazer a palestra só passando a mão, né? Temos aí todos os recursos, ar-condicionado, cadeirinha branca novinha para sentar. Então, na época de Jesus era difícil. Nos tempos de Bezerra de Menezes, 1890, era difícil. Quanto os espíritas não sofriam naquela época perseguição. A polícia fechava centros espíritas naquela época. No tempo de Jesus, para os cristãos se reunirem, eles iam para os cemitérios, para as catacumbas, fazerem as suas reuniões, estudar o evangelho. E hoje nós temos casas espíritas maravilhosas, com ar-condicionado, inclusive esta, né? Cortinas que ainda vai chegar, coisas novas. E a gente acha que é difícil servir a Jesus. Então, na parábola, aproximando-se aqueles que trabalharam, que chegaram por último, né, às 17 horas, receberam a mesma coisa. Pode passar, Marcinho. Então, aí o Evangelho, capítulo 20, faz outra reflexão. Bons espíritas, se referindo a nós, há 150 anos, ano que vem, o Evangelho completa um século e meio. Bons espíritas. E repare que ele não disse espíritas bons. É diferente. Espíritas bons são aqueles que realizam bem sua tarefa. São bons no que fazem. Mas bons espíritas são aqueles que têm o sentimento que é uma pessoa boa, do bem. É diferente a colocação. Então, no Evangelho tem bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Está lá, textual. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que quisesseis penetrar nela. Então, nós vamos passar mais um século para trabalhar para Jesus? Ou nós vamos arregaçar as mangas e começar, quem ainda não começou, a trabalhar mesmo, a se dedicar, a ir para a casa espírita de coração aberto, feliz por ser escolhido, como diz aí, sois os escolhidos da última hora, os bons espíritas. Aquele que guarda para si os ciúmes, as futricas, né, as mágoas, e tem em mente a doutrina, a causa, que é muito maior do que ele mesmo. Então, há quanto tempo vos chamavas, Jesus nos chamava e nós não queríamos penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta. Ora, chamando a atenção, o que, que a gente está fazendo com esta hora? Será que a gente ainda está naquele? Ah, hoje eu não vou não, porque eu acho que vai chover e a minha chapinha. E a minha escovinha? Será? Ah, hoje eu não vou não, porque o jogo, CSA e CRB, São Paulo e Asa, que não vai ser nem aqui em Arapiraca, deixa para lá. Estou sabendo de tudo. Então, empregai bem a hora que eu... E não vos esqueçais de que essa existência é só um instante. Muitas vezes, nós, os espíritas, nos pegamos com o seguinte raciocínio. Ah, eu sou imortal, vou ter várias encarnações, para que eu vou me preocupar com esta? Ledo engano. Esta é a reencarnação mais importante da sua vida, porque desta depende a próxima. Onde você vai querer reencarnar? Aqui em Alagoas? Ou num lugar difícil, estranho, onde você vai recomeçar tudo? A escolha é sua. Eu quero estar aqui na Fé Real pelos próximos 108 anos. Pode passar. Diz ainda Erasto, no mesmo capítulo, que seria interessante todos nós lermos, porque ele tem informações importantes. Aqui foi só um pedacinho que eu tirei. Erasto diz, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Precisa mais alguma coisa, Edno? Deus nos escolheu sem nenhum envaidecimento, sem nenhum demérito para qualquer uma outra criatura. Sois os escolhidos de Deus, os espíritas. Se nós nos envaidecermos, o problema vai ser nosso. Ide e pregai a palavra divina. Mas esse ide e pregai não é só falar na palestra. O ide e pregar a palavra divina é o seu exemplo. Pregar a palavra divina é consolar, confortar, realizar, consolidar, acolher, orientar, esclarecer. E não precisa o microfone para isso. É no serviço do dia a dia da Casa Espírita, no atendimento fraterno, na mediúnica, na recepção, onde quer que nós estejamos. É chegada a hora. Isto foi dito há 150 anos. Nós estamos esperando o quê? Mais 150 anos para sairmos do nosso, da nossa comodidade? É chegada a hora em que deveis sacrificar a propagação, os vossos hábitos, a divulgação da doutrina. Sacrificar os nossos hábitos, os nossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis e não úteis, ide e pregai. Então, as populações estão precisando, esperando. E quando nós estivermos capacitados, quando a nossa casa estiver preparada, e elas estão, já deveriam estar há muito tempo, os espíritos vão encaminhar para as nossas casas as pessoas que precisam de consolação, de fraternidade, de esperança, de paz. E Erasto ainda dá uma levantada, um upgrade em nós, os espíritas. Convosco estão os espíritos elevados. Queremos mais o quê? Deus nos escolheu. Jesus distribuiu para o Brasil a tarefa, evangelizar o planeta. Os espíritos elevados estão conosco. Deus nos escolheu. O que precisamos fazer? Mais. Trabalhar. Trabalhar com carinho. Trabalhar com dedicação. Não medir esforços. Não medir distância. Chegar junto. um ajudando o outro. A casa espírita que é mais, está mais organizada, está mais estruturada, dar a mão para aquela que está começando ou para aquela que se perdeu ao longo do tempo, que se desestruturou, que está fraquinha em todos os sentidos. Então, este é o nosso papel, o papel dos trabalhadores da última hora, de erguer aqueles que estão capengando, como se diz. Pode passar, Marcinho. Então, está lá no Evangelho. Deus procede agora ao censo. O IBGE já fez, né, 2010. Deus procede neste momento, como o Evangelho é atemporal, então Deus está fazendo agora o censo. Esse exato momento, e colocando na nossa ficha espírita, espiritual, funcional, o censo. Marcou o censo dos servidores fiéis e marcou com o dedo Deus, não foi eu não. Aqueles em que, cujo devotamento é apenas aparente. Ah, eu sou maravilhosa. Eu faço isso. Eu, não. Ele marcou aquele que é realmente digno do trabalho, digno do salário. E diz mais, marcou os que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Então, quanto mais você se dedica, mais tarefa aparece. Aí alguém pode até pensar, mas assim é muito trabalho, né, Wagner? Mas fazer o quê? Se tem trabalho, né, Conceição? Conceição que o diga e se aperreia, e a pressão sobe, e a pressão desce, enfim. Pode passar, Marcinha. Porque cumprir-se-ão estas palavras. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, cabe a nós aproveitar esse momento, esta hora que está passando, descruzar literalmente os braços, arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar pela cristianização do planeta, trabalhar pela consolação, pelo acolhimento, pelo esclarecimento, pela orientação de quantos cheguem a nós, na casa espírita ou em qualquer lugar que a espiritualidade vai encaminhar as pessoas para receber a consolação. Então, meus amigos, a hora é esta. Está escrito lá, arai e semeai na vinha do Senhor. Uns 2000 anos se passaram. 1,5 século do Evangelho, das orientações primeiras. O que é que nós estamos esperando? Pode passar, Marcina. Ará e semear. Mas, diz doutor Bezerra, o ano passado, mantende, porém, a esperança. Dificuldades vão surgir. Faz parte do nosso planeta de provas e expiação, já no início de uma regeneração, mas ainda com momentos de provas e expiação. Então, conservar a esperança, conservar a alegria de haver sido convidados a laborar, a trabalhar na vinha do Senhor no crepúsculo do dia. Temos que nos alegrar, porque a gente foi convidado, mesmo no finalzinho. Olha, não tem mais ninguém para trabalhar. Venha, você serve, venha assim mesmo. Mas eu não sei, eu não tenho capacidade. Tem. Todos nós temos capacidade. Então, alegrarmos por termos sido convidados. E vos encontrardes firmes e confiantes, fazendo o melhor para que a grande noite que se avizinha seja breve, dando lugar ao sublime dia da regeneração. Então, nós estamos vivendo no olho do furacão, nesta transição, nos momentos mais difíceis de perturbação, de tribulação, de comoção social, de terremoto moral, de tsunami emocional. Tudo isso nós estamos vivendo. Esta é que é a hora de darmos as mãos, porque é a hora mais difícil. É a hora da tempestade, é a hora dos trovões e dos relâmpagos morais. É a hora em que a gente tem que dar as mãos para não só sobrar o barco. Não é isso? Então, dando lugar à regeneração do novo dia. Então, fica a pergunta, Senhor, que queres que eu faça? Nesta turbulência, nesta agitação, neste momento em que eu me encontro, o que queres que eu faça enquanto trabalhador? Senhor, eu não tenho nada para dar, mas o que eu tenho, eu vou oferecer. A minha inteligência, o meu jeito de falar. Se eu sou professora, ser professor. Se eu sou locutor de rádio, oferecer o rádio, as ondas do rádio para levar a mensagem. O que queres que eu faça? E Bezerra responde a nossa pergunta, dizendo assim: compreende-se finalmente que é pela união dos espíritas que se pode dar a ligação, a harmonia de seus esforços, sem o qual, diz o mestre, cada um cavará sulco por onde hão de correr as lágrimas do arrependimento. Isto quer dizer o quê? Se a gente não fizer agora, se não aproveitarmos esta hora, vamos nos arrepender. Lá na frente dizer, mas por que eu não fiz antes? Então, união dos espíritas. Precisamos parar com esta comodidade, a minha casa, minha casa, minha casa. Tipo aquela oração, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. As casas espíritas, o movimento espírita, a unificação significa o que eu faço de melhor, eu vou ajudar você. Eu vou dar para você, a casa vizinha, o irmão em doutrina espírita. Pode passar. Senhor, o que queres que eu faça? Caravana da Fraternidade Leopoldo Machado. Lá pelos idos de 1940, saíram de longe para visitar o Nordeste. A finalidade, união dos espíritas. A união, diz Bezerra de Menezes, faz a força precisamente porque é dessa união que nasce os esforços de cada um. É por essa união. Você dá um pouquinho, eu dou um pouquinho, ele um pouquinho. E aí a gente se fortalece. Pode passar. Da união dos espíritas resultará a uniformidade do trabalho. Então, por que Bezerra se preocupava tanto? Porque uma casa fazia de um jeito, um estado fazia de um jeito, outro estado fazia de outro, e não tinha uma uniformidade no trabalho. Porque a doutrina está lá, isenta e pulcra, está pronta e jamais deverá ser mudada. Mas o trabalho não. Então, da união resultará a uniformidade do trabalho distribuído regularmente pelos grupos e pelos indivíduos, segundo as suas aptidões e disposições morais. Bezerra de Menezes, 1890. Parece que ele está dizendo hoje para a gente. O que nós fizemos ao longo desse tempo? Onde está a nossa união? A uniformidade do nosso trabalho? A unificação do movimento espírita? Quanto tempo nós vamos passar mais para que a doutrina espírita chegue aos quatro cantos do planeta como deve ser? Pode passar. Senhor, o que queres que eu faça? A união faz a força. E é dessa união que resultará o apoio mútuo, quer no sentido do socorro caridoso, quer no dos recursos para a obra de divulgação da doutrina. O que foi que aconteceu com este auditório? A união. Os esforços de muitos para um trabalho. A sensibilidade, a vibração de muitos para que esta obra pudesse acontecer. Socorro caridoso em todos os sentidos. Então, é desta união. Então, nós é que devemos dar as mãos a todas as casas. Está fraquinha? Tem uma porta na minha casa, eu fiz uma reforma. A minha casa espírita, sobrou uma porta. Qual é a casa que está precisando? Sobrou um vaso sanitário. Qual é a casa que está precisando? Sobrou isso. Qual é a casa que está precisando? União, esforços. Não somos uma família, somos irmãos. E os irmãos devem ajudar os irmãos. E não achar que eu estou bem, os outros não importa. Importa. Porque a obra é de cristianização do planeta. Pode passar. Senhor, o que queres que eu faça? E aí, a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Estado de Alagoas, todas as federativas se preocupam com a uniformidade do trabalho, unificação do movimento espírita. Essa primeira foto é a Federação Espírita Brasileira, o espaço onde se reúne os dirigentes das federativas, né, nos encontros do Conselho Federativo Nacional. Chama-se a Sala da Unificação. Pode passar, Marcelo. Diz ainda Bezerra, nesta mesma mensagem. A mensagem intitula-se Fracos porque Desunidos. Então ele diz, da união em suma nascerá o método, a maneira de fazer, a maneira de realizar as atividades básicas da Casa Espírita, os eventos do movimento espírita, para que a gente não perca tempo, energia, para realizar a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos realizando um trabalho, uma Casa Espírita está fazendo um belíssimo seminário, dia X, outra casa faz um seminário no mesmo dia, outra casa faz o seminário e a gente fica dividido. Então, unificação nascerá o método sem o qual todo esforço humano é perdido, toda boa vontade é estéril. Pode passar. E, finalmente, Bezerra deixa um recado para nós em 1890. Eu não sei fazer contas, não sei quanto tempo faz. Quanto? Danou-se. 123, é muito tempo. É mais. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Os espíritas brasileiros e os espíritas alagoanos. Diga aí, Marcina. Os espíritas brasileiros e os alagoanos, em particular, têm uma missão, disse o mestre. E para desempenhá-la, é essencial que comecemos por nos organizar. Organização baseada na união. União na essência e na forma. Então, precisamos deixar o biquinho de lado, o olhar 43 de lado e nos unirmos. A federativa está aqui para dar suporte às casas espíritas, na capacitação, na orientação, no esclarecimento, na disponibilização agora de um espaço para as casas espíritas realizarem seus eventos. Está aqui disponível. 0800. É só agendar. Então, tudo a gente precisa fazer em prol da doutrina, esquecendo-nos de nós mesmos. Pode passar. Bezerra ontem e hoje. E para finalizar, uma prece que está no livro Transição Planetária. E diz assim, amado Mestre Jesus, convidaste-nos para trabalhar na tua seara, e totalmente desequipados, apresentamo-nos à última hora, quando nos recebestes, oferecendo-nos o campo a lavrar. Perdoa-nos a imperícia, as limitações, as dificuldades, porém, o que possuímos de melhor oferecemos ao serviço, e o que muito gostaríamos de realizar, tentamos fazê-lo, permanecendo dispostos para os empreendimentos do futuro. Honra-nos com novos convites e enriquece-nos com a tua incomparável misericórdia, facultando-nos novos cometimentos de luz. Agradecemos-te, Senhor nosso, depositando no teu coração amoroso os nossos melhores sentimentos de ternura e gratidão. Pode passar. Então, meus amigos, esta é a última hora. A hora que nós não devemos esquecer. Mas esta última hora, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porque o Senhor dirá para nós, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Seus dias, os nossos dias, serão contados, pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Porque muitos serão chamados e poucos escolheram vir. Seja você também parte desta equipe de Jesus. Faça parte desta equipe, da equipe dos trabalhadores da última hora, que são todos estes aí, que vieram na última hora, na hora da codificação, e que estão voltando para esta última hora. Joana está voltando, Emmanuel já voltou, todos da codificação, segundo Filomeno de Miranda, estão voltando. Aqueles mesmos espíritos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, toda essa pléiade de espíritos luminosos estão voltando para esta última hora. E nós vamos ficar de braços cruzados? Nós não vamos colaborar na regeneração do planeta? Não vamos melhorar as disposições mentais da nossa casa mental e da nossa casa espírita para bem acolher aqueles que estão precisando? Como nós vamos trabalhar na regeneração se não começarmos hoje? Esta é a última hora. Façamos parte desta equipe, da equipe de Jesus. O convite está feito. Aceitamos trabalhar. O que resta-nos fazer? Os espíritas brasileiros têm uma missão. Qual é a missão dos espíritas alagoanos? Amanhã nós iremos discutir esta missão, essas propostas, as nossas dificuldades, mas também as nossas potencialidades para fazer com que a aura, a psicosfera de Alagoas seja melhorada. Cabe aos alagoanos esta tarefa de melhorar o nosso movimento, de melhorar as nossas disposições. Até porque temos muitas tarefas a realizar, inclusive a comemoração dos 150 anos do Evangelho em 2014, participando do Congresso Brasileiro em João Pessoa e do Alagoano no Centro de Convenções, com a presença de Divaldo Pereira Franco, Simão Pedro, Sandra Borba, Gilvão Barros, Aline de Carle e, quiçá, Haroldo Dutra Dias. Esta é a última hora. Qual é a sua hora? É você quem vai fazer a sua parte. Muita paz e que Jesus nos abençoe.